Deixa Alex 3, vou olhar pro lado externo. Vou colocar Alex 3, se puder acelerar um pouquinho, ajuda aqui o controle. Tem quilômetro Alex 3. Alex 610, após Portugal na curta, ali mantém, professor Roberto. Após Portugal, ali mantém, 910, Sarana, certo. Reduz o navio, reduz para 180 nós. Reduz. Sorte 019 on the ground at 54, make it to the right, contact some other ground, 121, decimal 1. Otherwise, my Fox 21, decimal 1, airport zone, 019, copy number. Eu te Alex Frey, torre 11895. Seu chamador, boa, tá passando o Romeu Alex Frey. Tá passando o Romeu Alex Frey, boa noite, ajuste na 097, confirme, tem som de fogo na 10 ou 17. Muitos visuais a presente, prova cancelamento, ponto 17, Romeu Alex Frey. Charlie, eu vou ver o Charlie X-Ray, plano cancelado 857, autorizado por para a esquerda, para uma base pela direita, na pista 17. Reporta final, baixar e checar. Quem tem uma base pela esquerda, 17, como é o Charlie X-Ray? Autorizado, alinhar e manter terceiro 10. Ali mantém gol 2096. Alinhar nível de decolagem, pista 90, vento no meio 0 graus, no 4 graus. Nível de decolagem, 90, gol 1096. suficiente, da sua 2000, né, tá estabilizando. Você com a torre agora em 1-1-895, então, boa noite, 4-2 na verde. 2-3-5, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul, 4-2-9-8. 4-2-9-8, boa noite, ajuste 9-0-9-7, continuando a aproximação à parte externa da chave de checagem. Sim, 4-2-9-8, com 9-0-9-7. Confirma o vento para o Romeu Charlie X-ray? 7-70 com 13. Sim. Passa final, baixado, travado, Romeu Charlie X-ray. Avistado, livre pouso, piscina 7, vento 180 graus, 139. Sim, livre pouso, Romeu Charlie X-ray. Sideral 9973. Tem um tráfego agora a 2 milhas de externo. Até a próxima. 713, desça para 2000 pés, 2017 permanente, livre LSS, vai. Sente para 2017, atualizado de LSS, X-ray, achamento 303. A possibilidade de voar direto para o plano, achamento 303? Precisado. Voador intercepta o meio próprio, o 6313. Mede direto do ano, chame 6313. 610, chame Recife, 125 ou 45, boa noite. 1-1-2-1-1-4-2-1-2. Zero copiou? Gol no 096, reatro o código. 310, copiou? Pode confirmar para o 6310, agora na chuta. Ok, chame Recife em 12545, boa noite. 12545, boa noite. Salvador, boa noite, 4298. 4298, boa, táxi de Alfa, repartante da Juliette. Táxi de Alfa, da Juliette, 4298. Terminal 9973, decolou 06, chame agora o controle 120, se não estiver. 2080-9973. Sente manter a posição por instante aguardando, tem a aeronave agora está em direção à posição 01. Em menos de um minuto, o senhor vai ser autorizado. Afirmativo, vai manter a posição. 3288. Grato. Azul 4298, Alfa Juliet, posição 01. Alfa Juliet 01, Azul 4298. Boa noite, Federal 9973. Federal 9973, Tubal 360, saída Arbor. 360 na Arbor 9973. Posso voar Elefa, vai fazer dois, viu? Pode voar Elefa, presente. Elefa 9973. Salvador 810, identifique chegada. Bom, que desça para 4.017. 4.017, localizador, chinelo 6313. 6313, torre 11895. Torre 1895, chinelo 6313. Bom, 09,5. 09,5, prossiga. Agora o centro na frequência 125, decimal 45. 2545, uma boa. Boa. Torre Charlie, Salvador, Oceanair 6303, confirma autorizado pouso? Afirmo, cheque o trem, pouso autorizado, 90, vento no 90 graus, 90 nós. Livre, pouso Oceanair 6303. Boa noite, a senhora identificação autorizada a chegada a mar e terça para 3 mil pés, no ideal, o ajuste no 017. Obrigada, para o táxi, eu sou 3895, está com 1954 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão. Está 3895, táxi à direita de Índia, ponto de espera 1895, QNH 1017. 1097, localizado em Índia, no ponto de espera 119, 118, 3895. Xenar 6313, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Xenar 6313. Salvador, 3815, está no ponto de espera, pronto, 0 no 0. 3815, boa noite, privada linha aí, decolar, pista 0, vento 210 graus, mais ou menos. Boa noite, a linha decola, pista 0, está 3815. The Bullet Force 2591 is clock guided to the night arrival, distance at level 050. Night arrival, distance at level 050. The Bullet Force 2591, thank you. Wilson 5, decolado 215, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, bom volante. Wilson 5, boa noite, contato radar, vou para o nível 340 após 2000 direto Leda. 340 após 2000 direto Leda, muito obrigado, tá? 389. Estabilizado, Rio 9810. Santa Rosário, Xandré Torre, 1895. 18. 95. Salvador, o Rio 9810, está se aproximando do noite. Gente, parte terra no Rio 9810. 9810. Estabilizado embaixo travado, Rio 9810. Rio 9810, livre pouso na 10, vento 190 graus com 17 nós, altímetro 1017. Estabilizado pouso, Rio 9810. Na 3895, sendo o centro Recife, na frequência 133, decimal 25. 3325, boa noite, já. Clear flight to 591, descend 2006, NH 1017, clear final left approach, report to establish and localizer. 1017, clear to descend to 2006. I call you establish and localize for 2591. Zero, solo 23, leva à direita, solo 121, decimal 1. 9890, táxi autorizado via Alfa Kilo até o Pátio 3, quando o Oscar tentou o sinalizador. estabilizou visual azul 2782. 782, sumi a torre 1895. 1895, bate. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 2782. Boa noite, azul 2782, cheque o trem, livre pouso no 0, vento no 60 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 7. Ok, trem de pouso baixado e checado, só confirmando o vento é 1 no 60 com 14. Irmão. Livre pouso no 0, azul 2782. Oi, tá bom? Tá bom? Rodou opera visual, próximo zero, procedimento LS7 Rei. O vento agora é de 1.70 graus com 13 nós. Visibilidade de grupo de 9, teto 4 no 10, a temperatura de 25 graus e o QNH no 0.7. Ok. A próxima, pessoal, could you confirm if the runway is wet? Stand by. Ativando 35, acionando a identificação, autorizada a chegada bom, segurança para 4 no 10, o ajuste no 0 no 7. 4 no 10, no 0 no 7, no 10, na bom, na bom, pode fazer o 5. Eu não faço o 591, the runway is not wet. Not wet, the runway is dry, thank you. Now, on localized course, Brazilian Force 2591. 791, call now at tower 118.95. 118.95, thank you. Salvador Tower, Brazilian Air Force 2591. Brazilian Air Force 2591, report outer marker. I call you outer marker, Brazilian Air Force 2591. Solo 2-9, livre à direita, solo 1-2-1, decima 1. 1-2-1, decima 1. Aí, fala uma turbulência moderada na final, na curta final, ok? Gente, grato. Turbulence on short final, clear to land runway 10, wind 190 degrees with 13 knots, QNH 1017. Okay, now over outer marker, thank you for information of turbulence, thank you. Roger, clear to land runway 10. 10, clear to land, Brazilian Force 2591. 305, livre pushback, estacionamento, chama pro táxi. Civilian Air Force 2591, underground at 32, farm destination apron. Military apron, air base. Roger, cleared for backtrack, report leaving for military apron. Okay. Backtrack and military apron, Civilian Force 2591. No caso, ajuste 017, estabilizado a final ILS, reporte estabilizado. Quatro mil, boa noite, acima de identificação, autorizada a chegada a bom, potência para 4.000 pés, ajuste no 017. Taxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera 198, decimal 95 a torre, vai ajuste na 017, bom voo. 317, Índia, torre, 295, bora. 6313, para Guarulhos autorizado, nível 360, decolagem da pista na zero, curva direita. Perfil de saída da Eule da Morte, vai interceptar preso 1 na 0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Marcelo transponder 51142, controle 119, decimal 35. Corrijo, 120, decimal 80. Boa noite, Sam 3305, a linha decola da 10, vento no 60 graus com o 2 lá. Decola da 10, Sam 3305. Correto, 6313, chama pronto. Pushback acionamento, portão 4. Autorizado ILS 3045. 2395, Senador Rio 1 2 95. 2 95, boa noite, 4235. 1246, desça para 2 10 2 1 0 7 e autorizado final ILS, reporte estabilizado. Ele viu o pouso na 1-0, vento no 60 graus com o 3-9, altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, para reportar o trem, ele viu a posição, a 2-3-5. 3-0, sai da PUCA. 3-0 na PUCA, 3-3-0. Azul 4235, livre posição 1-0, vento 1-70 graus, 1-2-1. Repouso 1-0, 4235. 4235, solo 42, livre direita, solo 121, decimal 1. A direita, 211, 423. Azul 4235, táxi autorizado via Alfa, chamando antes do adiante. Alfa, repórter, antes do adiante, com 235. Conselheiro, boa noite, acione identificação autorizada a chegada na área, deixa para o nível 050. Autorizado TAP, 1970. Presidente, eu sou 423. Presidente, portão 03. Presidente, portão 3, 423. Obrigada, bom. Se desce para 4.000 pés, ajuste no 017. 4.000 pés, ajuste no 3.305, estamos sempre Recife na frequência 125, decimal 45. 2545, tá? 3.305. Sentiu em breve azul passear no portão 3, está autorizado a iniciar. Sentiu o trânsito azul passar no portão 3, autorizado, já é a 3, já é. Santo localizador, voo 1246. 1246, chame a torre, 1895. 2895, braço, 4 metros. Salvador, voo no 846, ele é astronauta 0, 2 milhas e meio do externo. Voo 246, reparte externo. Ah, passando externo, 4 metros. Do externo 990, voo 1246. Voo 1246, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 180 graus com 1-1 na asa, altímetro 1-0 no FET. 1-0 no FET, livre pouso 1-0, 2-4-0. Esperando 1-8-9-5, ajuste 1-0 no FET, bom voo, chaleme 3-1-3. Esquerda, direita, Índia, ponto 0-2-95, meio 17, chaleme 3-1-3, vamos lá. Voo 970, desça para 2.000 pés, ajuste no 097. Está autorizado a assinar o ILS e reparto estabilizado. Se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Voo 988, reduz a velocidade para 2.209. Autorizado Zulu 970. 970. Salvador, boa noite. Eu vim aqui chamar o 7-3-0 para 1-0. 972, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada a bom, se desça para 4.000 pés, ajuste no 017. Solo 5-3, livre direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Tá. Via Alfa, pode ser. Oi, boa noite, 63, não sei, pode estar agora. Boa noite, 63, 13, ali mantendo.